troços que foram padronizados no segundo reino, sem o segundo reino que eu tenho que dizer que só foi o começar. Anissar, tuchtat atuat atfal, Anissar, tuchtat atuat atfal. وفاكهة كثيرة الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allah'a emanet olun. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Salaam.